regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Pânico, desespero, agonia, choro e correria. Periferia chora na contagem regressiva. A vida é um jogo que a morte desafia. Os gritos de terror se tornam a trilha sonora. A mãe que ontem sorria, infelizmente hoje chora. Viciados carimbando passaporte para o inferno. Sua casa é o caixão, a sua quebrada o cemitério. O ódio no olhar é o sentimento que restou. A miséria é a sentença que o demônio decretou. O ar puro não existe, o aroma é a carniça. A fantasana comendo a bola branca dos seus olhos. O sangue de inocentes correndo pelo asfalto. Aqui quem é esperto, tome sempre de olho aberto. Tá ligeiro com pilantra que está sempre por perto. Olhos arregalados, quem deve assustado. Pois sabe que é o perfeito candidato a ser finado. O rei aqui é o craque, a rainha é a farinha. O povo pobre é o herdeiro de toda a patifaria. Periferia chora na contagem regressiva. Chora a periferia na contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. A vida abre mão e é executada. Deu mancada, ouviu disparo, não dá mais tempo pra nada. Poeta pobre de luto, não mais um defunto. O cortejo é interrompido numa fração de segundos. Mais uma mãe que desmaia diante de tanto absurdo. E diz pra Deus que não aguenta mais esse mundo obscuro. Por que que toda maldade não segue a todo momento? Será que é o fim ou o início, mano, do grande tormento? Eu não entendo, mas tenho convicção de que o tempo piora a cada segundo, piora a cada momento. Eu lamento por todas as vidas desperdiçadas, por todas as pessoas que foram assassinadas, jogadas, tratadas como se fossem bicho, achadas no matagal, se comparando ao lixo. Eu canto que vivo, não se espante, amigo. Apocalipse urbano, forte raciocínio, delatando o que acontece com você e comigo. Cada segundo que passa, a cena se repetindo. Nossos irmãos vão pra bala e o diabo está rindo. Enquanto eu choro, você está se divertindo. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Periferia esquecida, abandonada, sofrido, submundo do crime e o desafio da vida. Uma lágrima escorre, mas o mano que morre, pois a morte não escolhe, é hora de decidir. A violência aumenta, é sua única tendência. Preserve sua vida, use a inteligência. Periferia chora e pede clemência. A ausência de Deus é a razão de tudo isso. Vira as costas para o que eu digo e continua no abismo, junto com seu egoísmo, achando que o oitão é o seu melhor amigo. Se esquece da paz que está em Jesus Cristo. Precisava abrir seus olhos, acordar seu raciocínio, chegar até você, bem antes do tiro. Leva a sério o evangelho de Cristo, pois não é rebolando que se prega um incentivo. Deus estende a mão, o diabo puxa o gatilho. É tudo com você, escolha seu caminho, escolha seu caminho. É tudo com você, sangue bom. Escolha seu caminho, escolha seu caminho, escolha seu caminho. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva.